pra cima, minha fera. Dá-lhe a mordida violenta. O sound chegou. E o calor vai aumentar. Bora começar bacana, pela minha aqui no animal. E aí, minha fera? O sound já chegou pra cama, cama. 1, 2, 3, 4. Loiro, proprietário da empresa Top Motos. Peças e acessórios para a sua moto. Bora começar! O animal chegando em GG! Fala, meu primo Coreia do Red! Ele é sua primeira dama! Tá aqui comigo! Chegou. Que não gostou de mim. Você quem sabe dançar, a hora é agora do animal. Fala, colorido. Tamo junto. Seu amor em mim, mas não gostou. Quem sabe dança, vai. Não sente amor. E aí? Chique do Kigolden, a marca que veste desde Gabriel Saldi, Chique Story. Vem pra Chique Story. Olha o colorido por ali. Olha, meu irmão. Um abraço ao nosso parceiro Rangel, o Jackson, o Mosquito da produção, o Lorine e toda a galera do Clube Soul Site. Juntando! Alexandre Motobike! Um abraço a você, meu parceiro. A nossa história. Oi, Cana Carão. Sempre em nome de Lanche Show de Bola. Que machucou. E aí, gênio. Quantas vezes eu te esperei, amor. Sozinho no meu quarto, aqui estou. Sofrendo com a saudade que você deixou. Fala, meu parceiro, um pouquinho de Anani Dema. Não aguento mais essa solidão. É o maestro, né? Tá por ali o de gaçada, né? E me convencer de que vou mandar um abraço aí, galera, aqui, ó. E o maestro, DJ Valdo Alves, a do Vanguard, tá aqui comigo. Ele, o Rangel, Jackson, o Mosquito da produção. E o Laurinho, toda a galera do Clube Sossage, viu? Tamo junto, galera. Agora arrependido, diz que quer voltar. CD ao vivo, vivo, vivo, vivo. A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Christian Divulgação. Agora estou sofrendo com esse sentimento que machucou e feriu meu coração. DJ Gabriel Saldi. Agora eu quero ver tu dançar e bota pra dançar. Bota pra dançar no animal. Chegou, a fera chegou. Produções. Arrepia! E aí, Coreia do Red? Meu papi! Tão lindo o teu jeito, meio. Não quero meu amor te perder. E você me fascina, eu quero. Gabriel Saldi. Eu te quero, quero meu amor com você, fazer amor. Fazer. Fala, meu parceiro Davi. Fala, animal, viu? Bora pra cima, Davi. Já tá no CD, viu? Quando eu te vejo, eu sinto meu corpo todo estremecer. E o nosso promotor Maguila. Em qualquer lugar. Olha o Antonildo aqui na minha direita, meu irmão. Um abraço, parceiro. É que eu te amo. Te amo e não. Ao lado de Ale e a primeira dama. É pra cima. Quero meu amor com você. Juninho divulgador. Fazer amor. Fazer amor. Fazer amor. Aqui no animal, bagulho doido. Pra cima. Jô. Gabriel Sound. Com você, Gabriel Sound. Gabriel Sound. Eu te encontrei, eu vi no seu olhar a paixão que eu sonhei pra mim. Pra cima, minha fera. É assim, meu animal. Quando eu te vi, acreditei que o amor não era só um sonho meu. Sonho meu, sonho meu, sonho meu. Eu acordei e o mundo. Um abraço a você, parceiro. Meu grande amor. É muito som pra te dançar. Só os tolos podem pensar que o amor se deixa enganar. Nada poderá mudar os rumos. E aí, galera de Moana? Foi ele que nos escolheu. Não foi você. Show de bola. Fechado com DJ Gabriel Salve. DJ Gabriel Salve. Radio. Vai virar, vai virar, vai virar. Seco EDJ Divulgador. O Salve chegou aqui, bola. Jorge! É assim que eu gosto de ver a galera dançar! Vai dançando, vem! E aí, Coré? É o Coré do Red! Ele dá valor no primo dele, viu? Ele viu? Venha conhecer o melhor pastelzinho da ilha. O pastelzinho do Robson, a qualidade que faz a diferença. Localizado na orla do Morumbira. Pra cima! Pra cima, minha fera. dá-lhe a mordida violenta. A fera chegou. Eu sonhei e esperei o seu amor. E o meu coração se acostumou a sonhar com você. E de repente eu te encontrei. Eu vi no seu olhar a paixão que eu sonhei pra mim. Força, meu parceiro Fábio, o Van Dijk, o Bangu, virou! Parceiro Joelson lá do Cuí, lá do Icuí, tá aqui comigo, viu? Um abraço do Saldi, viu? E o Saldi sempre em nome de Top Moto, o maestro, tá aqui, ó. Fala Doraci, Rosivan, Dulce e a Naya aqui, ó. O cara que comanda pra Cuba na festa do 20 mil. Quando escuto a sua voz, meu parceiro Antônio, Antônio Teles e o professor Chiquinho, eu tenho medo de reencontrar. Sempre dando aquela mordida aqui no animal. Se sou louco por ti. Vem viver aqui comigo até o fim. Gabriel Sound. Te encontrar, você está lá, vou me apaixonar. Eu sou Barão Vermelho e você é também. E aí? Sou automotivo que conquistou o Pará. Só lembrando pra galera que a festa vai até uma da manhã. Mas... com muita música boa pra rapaziada, viu? Gabriel Sound. Que você entendesse, sou louco por ti. Vem viver! Vem viver aqui comigo até o fim. Pra virar! DJ Gabriel Sound. Quem sabe dança, quem não sabe se balança no animal. Presta atenção na aula, não suporto mais. pode descobrir meu segredo. Não consigo te esquecer, eu só... Fala, meu parceiro Murilo! Desde a hora em que eu te conheci, sempre inanimável, viu? Viu? Viu? Fala, meu promotor Maguila! Chegando aniversário do Maguila, o nosso promoter e Júlio. E o Vanguard vai estar por aqui, ó. O incomparável vem trazendo a magia do amor. Estou feliz assim. Você faz bem pra mim. No peito, nosso amor. Fazenda Santa Rita! Pra dançar! Meteoro, incomparável, no Pará. E dance, dance, dance, dance, dance no animal! E dance no animal! E dance no animal! Não vale a pena você se calar. Fera Marajoara. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver. Gabriel Sound. Sente a emoção e deixe se levar. Não vale a pena. Minha amiga Tchelen. Se calar. Artística Story. Vamos... Lanche show de bola. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Bora, DJ Valdão Alves. Adidas, tá aqui, ó. Grande preto da Adidas. Ah, o Felipinho do Poeirão. Livres para sonhar e viver o amor. Olha o Iago Diniz. Sim. Já ligado lá em Belém do Pará. Sou eu e você. Solte a emoção e deixe se levar. Não vale a pena você se calar. Junto. Fala, galera da minha transmissão. Na ponte aérea pra Belém do Pará. O sound chegou. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Vem nesse papo centimetral. A férias essa é sensacional. Há um paraíso. Livres para... Valentine dança e dança no animal, dança no animal, dança, dança no animal. Um, dois, três, parceiro Jefferson, da TV 2000, tá aqui, ó. TJ, TJ 2000. Da TV aí, diga, Sara. É muita loucura e a galera dançando, vamos lá. Já a pressão vai aumentar. Gira pra todo lado. Um amor, dance comigo. Dance comigo, meu bem. Puxou. Fala, meu parceiro Manduque. Fiz essa canção. Um amor, dance comigo. Dance comigo, meu irmão. Nelsinho Rodrigues, muito mais romântico. Fala, meu parceiro Ramon! Dance comigo. Esse é parceiro do Sal! Gente! E aí? Puxo, eu não te esqueci. I love you, dance comigo. Pra cima, pra cima, minha fera. Dá-lhe a mordida.